Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 31 de janeiro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 31 de janeiro de 2012, noite de lua crescente no ar, o Panorama Agrícola. É um homem apaixonado. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: quem é apressado come cru ou quente, muito quente. Confira na entrevista de hoje: assentamento em Calmon, na região do Contestado, dá o exemplo de boa produção. E no noticiário, Jacinto Machado, no sul do estado, tem campo demonstrativo esta semana. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Sabe quais são os principais produtos da agricultura catarinense? Carne de frango, carne suína e o leite são os três primeiros. Também tem produção expressiva de milho, soja, maçã, arroz, bovinos de corte e banana. A produção que mais cresceu nos últimos anos foi a do leite. É hora das notícias. Amanhã e quinta-feira acontece o campo demonstrativo Coperja, da Cooperativa Agropecuária de Jacinto Machado, em Picadão Jacinto Machado. É a oitava edição do campo demonstrativo Coperja. Dois dias de programação voltados para a agricultura. Na quarta-feira, 1º de fevereiro, o foco será para as culturas de banana, maracujá e milho. E na quinta, dia 2, o foco será para a cultura do arroz. A Coperja espera 1.500 participantes. Durante o evento irão acontecer palestras temáticas, demonstrações de outras culturas, como forrageiras, plantas medicinais, feijão e reflorestamento. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, a jornalista Eonir Malgarese fala sobre dois assentamentos no município de Calmon. A produção de leite, uva, pepino, frutas, feijão e milho tem ajudado as famílias de Calmon. Foram entrevistados, e você ouve aqui, os extensionistas da EPAGRE, Daniela Helena Conorati e Daniel Suski, o produtor Dionísio Jacó da Silva e sua esposa Maria Aparecida, e o produtor Sadi Guzzi. Estamos no município de Calmon, no meio-oeste catarinense, uma região onde a agricultura faz parte do dia a dia das famílias no campo. E muitas delas já enfrentaram grandes desafios. O maior deles foi a conquista da terra. E isso aconteceu em 1985 para 280 famílias. Elas foram assentadas pelo INCRA em dois assentamentos, Jangada e Putinga. São 320 lotes com média de 19 hectares. O que nos leva a esses assentamentos hoje é mostrar como a diversificação de atividades é o foco de muitas famílias. Um projeto recente que está mudando a realidade dos assentamentos. Há pouco mais de 5 anos, as famílias desse assentamento dependiam basicamente do extrativismo e da agricultura de subsistência. Hoje, o cenário nas propriedades rurais é outro. Novas alternativas de produção foram trazidas pelos extensionistas da EPAGRE. É aí que entram o leite, a produção de pepino, a fruticultura. Culturas que trazem também um novo ânimo para as famílias daqui. No município de Calmon, como a grande maioria das propriedades trabalhavam apenas em cima do extrativismo, né, vegetal, hoje já podemos dizer que a realidade é outra, que evoluiu muito, né, o agricultor hoje ele tem outras alternativas de renda, isso diminui o impacto ambiental. E o agricultor, a família do agricultor, consegue se manter na propriedade, diminuindo o êxodo rural, né? Aumentando a qualidade de vida e também mantendo o jovem na propriedade, né? Coisa difícil na grande maioria das propriedades rurais em Santa Catarina hoje. Entusiasmo no campo é o que tem a família do agricultor Dionísio Jacó da Silva. Ele e a esposa Maria Aparecida moraram 20 anos na cidade de Joinville, uma das maiores de Santa Catarina. Resolveram trocar o agito da cidade pelo sossego do campo. E com o propósito de fazer da pequena propriedade um exemplo em autossuficiência e rentabilidade. Hoje o casal e os dois filhos, Gabriela de 13 anos e Guilherme de 7, colhem os resultados de uma aposta que deu certo. O foco, muito trabalho e produção diversificada. Se uma cultura não der bem, né, então a outra substitui, né, que nem a gente planta. São quatro opções que a gente tem de ter o retorno, né, numa produção, né, um lucro, né, para se manter, né, e a gente planta muitas verduras, né, produz galinha, porco, tudo é para a gente sobreviver e manter a carne, né, também, que todo dia na mesa, né. Basta dar uma volta pela propriedade para ver o capricho da família. Vacas de leite, eles têm 4 em lactação, mas pretendem ampliar o plantel. Você pretende chegar a quantas vacas de leite? Tem uma ideia já? No mínimo 15 vacas, né? Esse é o planejamento nosso, né? A área tem para trabalhar nessa... Nossa área é boa para trabalhar, tem bastante água, né? Para fazer as pastagens, né? Então, o objetivo é isso, que daí é uma quantidade boa, né? E mais o parreiral para cuidar, né? Então, a gente se mantém bem na agricultura aqui, né? O parreiral está bonito de se ver. Dionísio plantou meio hectare de videiras. São 610 pés que prometem uma boa safra. A gente espera uma produção boa esse ano, chegar no quinto ano de plantação, para o sexto que está indo, né? Tirar umas 7 toneladas de uva esse ano, né? E você faz o que com essa uva? A gente faz vinho, suco, geleia, né? São as opções que a gente tem também de uva in natura, né? Como já comentei, para merenda escolar, né? E a geleia também, né? E o suco, que é o principal, que o caro-chefe é o suco, né? Que muito pessoal vem procurar fazer a compra do suco, né? Até para merenda também a gente fornece bastante, né? E o pessoal na cidade vem para comprar aqui no interior, né? Produto natural, né? Que a gente não usa conservante, nada, né? Somente a uva, né? Que é feito o suco, né? Além do leite, da uva e das culturas tradicionais como feijão e milho, o agricultor ainda está de olho em novas alternativas de produção. E o pepino para conserva chegou em boa hora. A plantação está em fase inicial, mas a venda da safra já está garantida. Surgiu, não vou dizer, não por acaso, né, que a gente estava querendo arrumar mais algumas alternativas, né? E saiu essa ideia do pepino e foi, demorou acho uns 4 meses até que a gente se reuniu, fez uma reunião e com o apoio do pessoal da IPAG, né, que foi junto, né, e apoio da prefeitura também, né, que para a gente se deslocar daqui, porque o pessoal aqui, a gente tem um custo meio baixo, né, uhum. E a prefeitura colocou as condições à disposição, a gente foi ver umas produção fora lá em outro município, né, e o pessoal da cooperativa de Bela Vista do Toldo se colocou à disposição de comprar a nossa produção, né, então... Trouxeram os insumos, tudo, até agora o nosso custo foi só o nosso trabalho, né? A produção de pepinos é a aposta de outros agricultores do assentamento. Eles têm o apoio da prefeitura e todo o suporte técnico da EPAGRE, uma iniciativa integrada que beneficia muita gente. Produção de pepino é a novidade aqui desse assentamento, Daniel? Esse ano... É o primeiro ano do cultivo, com uma parceria que a gente fez com uma cooperativa em Bela Vista do Toldo, né? E a gente busca como mais uma alternativa de renda para essas famílias assentadas, né? A gente acredita que as famílias se empenharam na atividade, a gente acredita que elas terão êxito, né? para e que se firme como uma alternativa de renda realmente que traga renda e qualidade de vida para essas famílias. Isso é muito importante, porque é uma alternativa de renda até, dá para se dizer, a curto prazo, né? Porque em termos de 60 dias, 90 dias, a família já começa a ter uma renda dentro da propriedade, né? E isso incentiva que o jovem também permaneça aqui na agricultura. Todas essas atividades integradas estão mudando o cenário dos assentamentos Jangada e Putinga. Assim como a família Silva, muitas outras comemoram a fartura do campo, colhem boas safras, investem em novas culturas, sentem-se realizadas pela opção de viver e trabalhar com a terra. Mas sem esforço não há recompensa. Tudo isso é reflexo de muita dedicação e apoio de instituições públicas. Uma vida feliz em que se celebra, acima de tudo, a força do trabalho e a capacidade de transformação. Quando eu vim morar para cá, eu tinha pouca resistência física. E depois de um tempo, eu percebi assim que a minha resistência física aumentou devido ao trabalho diário, né? E a qualidade de vida também, né? Você ouviu a entrevista de Eunir Malgarese com assentados no município de Calmon. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.